Projeto X Podcast. 描いた夢とここにある今二つの景色見比べても形を変えてここにあるのは確かな一つのもの。 Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e hoje iremos falar sobre um dos melhores animes de esporte, que com certeza tocou o coração de todo mundo que tá aqui. Hoje iremos falar sobre Major, um anime sobre beisebol. E eu sou Mugiwara, e eu não sabia de nada de beisebol até Major começar na minha vida. Que beleza, hein? Que coisa. Nada. Aprendeu alguma coisa agora, Mug? Tudo. Ele acha que aprendeu, né? Ele acha. É uma... Teoricamente. Doce ilusão. Né? Teórico. Né? Pobre criança. Da teoria. Mas enfim, aqui é o Seiji e tem gente que vai chorar ouvindo esse podcast. Vai, com certeza. Vai. Só espero que seja de emoção e não de raiva, gente. Aqui é o Mano FC e pelo preço que me compraram eu jogaria até em Marte, como diz o Joey Gibson. Aqui é o Panda e Strike Out! Game Seto! Ah, muito bom! É épico isso daí, cara. Aí eu sou o Kuroki. Attention, please! Number 56, Goro Chigano! Seguinte, uma coisa que eu preciso falar, a gente vai falar sobre Major, a gente não vai se focar em contar historinha, por exemplo, o que aconteceu certinho em cada temporada, em ordem cronológica, assim. A gente vai seguir uma certa ordem, óbvio, mas a gente não vai ficar contando historinha. Pra vocês saberem a história certinho, assistam o anime. A gente vai começar assim com uma parte de dados, a gente vai entrar com uma parte de spoiler suave, e depois vamos entrar numa área de full spoiler, fuck yeah, moda foca. Tá? Então, pessoas que querem conhecer Major, assim, mais a história, essas coisas, escutem o podcast até uma certa parte, depois partam pra ver o anime. Ah, até uma certa parte que o Mug vai colocar um aviso, né? Não... Tipo, né? Porra, comecei a tomar spoiler, tem que parar. Porra. Exatamente. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o que é Major, né? Assim, o que é a série, o que é o anime de Major. É um anime de beisebol, pronto. É um anime de beisebol. É um funk anime de beisebol. Ótima definição. Ótima. Muita gente, eu acho que tem um mega preconceito com Major por ser um anime de beisebol. Porque beisebol, querendo ou não, não é um... esporte, assim... Popular aqui. Não é um esporte popular no Brasil. Os brasileiros são ignorantes quanto a beisebol. Exatamente. Eu não digo tanto assim, porque tem bastante gente que até gosta, mas queira ou não, é um esporte que não é popular. Não, ele não é nem um pouco popular. Assim, nem um pouco popular. No Brasil. Tem pessoas que gostam, tá, tudo bem, mas se você não vê, assim, aparecer na televisão, a liga de beisebol brasileira, então, pá, não sei o que, são beisebol. Por sinal, eles passaram, eles estavam até na Copa do Mundo, né, eu não sei se foi esse ano ou se foi o ano passado, e eles ganharam as eliminatórias, chegaram aí até as oitavas de final, só que perderam. O Brasil não tem um time de beisebol tão ruim, ele tá, se eu não me engano, tá em 18º no ranking da IBAF. IBAF? International Baseball Federation. Isso aí. E temos jogadores brasileiros jogando na Major lá. Tem alguns que ainda estão lá embaixo e outros que estão lá em cima, né? Já jogando em times principais. A galera que não conhece beisebol deve estar tipo, hã? Major? Um anime? Como assim? Então, Major... No anime? Estou jogando no anime? Como assim? Vamos por etapa. Vamos aí por etapa. Pra começar... Vamos falar um pouco que o mangá de Major, né, ele foi escrito e desenhado por Takuya Mitsuda, né, e foi publicado na revista Weekly Shonen Sunday. Opa, não, quase! Quase! Não foi na Shonen Jump. Né? Faltava um J. Ele deu uma escorregada e voltou. Weekly Shonen Jump Sunday... E ele saiu de 1904. E ele saiu de... E acabamos de descobrir que o beisebol nasceu no Japão e não nos Estados Unidos. Ok, que o beisebol é mais antigo que isso, ô Panda. Bem, ele saiu, então, de 1994 até 2010. E ele teve 78 volumes. Cara, isso é muita coisa. Ah, também 16 anos, né, Mubi? Isso aqui é o quê, pô? É, pra vocês terem uma ideia, que assim, o beisebol aqui no Brasil, ele não é um esporte popular, mas no Japão é muito popular. Então, era um mangá que fazia muito sucesso. É o esporte mais popular do Japão. Exatamente, é o esporte mais popular do Japão. Então, assim, putz, mangá de beisebol, meu Deus, é que nem, tipo, sei lá, tem um mangá de futebol aqui, tá ligado? Tipo, um HQ de futebol aqui brasileiro, tá ligado? Todo mundo vai querer, tipo, o pessoal do povão, tipo eu. Pessoal do povão. Bem, mas o anime de Major, né, ele chegou em 13 de novembro de 2004. Então, na metade, assim, digamos assim, no, não na metade, mas quase, já, quase no final, já depois de um bom tempo de mangá, saiu o anime de Major, né? E ele totalizou 6 temporadas, cara. No total, 154 episódios, é cara. Muita coisa. É muita coisa. As 3 primeiras temporadas foram produzidas pelo estúdio Hibari e as 3 últimas pelo estúdio... Eu não consigo falar esse nome. Synergie Special. Isso aí. Então, isso aí que o Kuroki falou. Eu acho que eu tenho que falar uma coisa. É, eu assisti Major quando já tinha todas as 6 temporadas, tipo... já acabadas. O primeiro anime, ele saiu, acho que em 2004, né? E o segundo anime saiu um ano depois. Ele ficou com um ano de espera. Em 2005 ele saiu. Aí o que acontece? Eu fiquei sabendo que o pessoal sempre nesse... quase praticamente era um período de um ano, né? Ou um ou dois anos. No máximo 2 anos. Mas o pessoal ficava numa aflição, assim, tipo... Meu Deus, cadê a próxima temporada de Major? Meu Deus, cadê? Era uma coisa, assim, que pelo que eu fiquei sabendo, era muito absurda. Alguém aqui acompanhou Major por temporada, exatamente? Não, eu comecei a assistir quando já tava saindo a 5ª temporada. Eu peguei quando já tinha 5 temporadas. Aliás, o Kuroki é o filho da mãe, por causa dele tem esse cast. Porque eu que quis fazer esse cast junto com o Seiji e o Panda, e fiquei... falando, vamos fazer um cast, e foi ele que me apresentou Major, agora eu lembrei disso, ele sempre me falava, Mugi vai ver Major, e tipo, eu falava, não, eu só vou ver Major quando tiver de férias. Pois é, aí foi por culpa do Kuroki. Exatamente, eu cheguei a comentar, eu comecei a acompanhar Major mesmo, na verdade, eu vi Major pela primeira vez, eu não gostei, que foi quando eu baixei, na época que eu trabalhava com fansub, né, e baixava muitas rounds de animes novos ou animes antigos. Eu cheguei a assistir Major sem legenda e, primeiro, eu não entendia quase nada de japonês naquela época. Segundo, sinceramente, na primeira temporada e algumas, e no começo da segunda temporada, mais ou menos, como eu não tinha entendido muito bem, você meio que... O anime, ele não te atrai no começo, cara. Dependendo de... Dependendo de como você olha. Calma. Porque, tipo, pra quem não conhece realmente beisebol, pra quem não se esforça pra assistir, o cara talvez comece não gostando do anime. Porque é devagar no começo. Isso é fato. E você disse que você assistia as HAL, né? Quando você não entende, já não entende beisebol. E vê na língua original ainda, eu acho que é mais difícil, cara. Exato. Então, tipo, beleza. Eu acabei desistindo de assistir Major e pronto. Depois de um tempo depois, aí aconteceu um monte de coisas das nossas vidas, né? E de repente aconteceu de alguém me recomendar lá Major. E eu fiquei, beleza, vou dar uma reassistida. Vai que eu gosto, né? Vai que eu gosto. Dei uma reassistida em Major e eu disse, putz, grila, isso é o anime da minha vida, cara. Eu dou minha vida pra esse anime. Entendeu? Então, assim, o anime, por si só, em questão de... Voltando ao assunto, né? Por si só, de como era a aflição dos japoneses... Primeiro, o anime foi todo criado mesmo e produzido, arquitetado pela NHK, que é uma estatal japonesa. É uma emissora de televisão estatal. Então, o anime, ele já foi produzido para ser com poucos episódios e tinha pouquíssimo dinheiro para se fazer aquele anime. Eles sabiam que ia dar algum retorno, mas não tanto retorno quanto ele deu, entendeu? Então, é um anime que é pra poucas pessoas, o público dele aparenta ser crianças, mas atinge uma quantidade bem maior, né, de pessoas hoje em dia e naquela época, né, mas ele foi criado para poucas pessoas. O que pega muito forte, que eu acho que atrai muito a gente também pra assistir esse anime, é que é um anime de superação, né, cara? Você vê o tempo todo, superação. Eu falo melhor até, o Panda. Eu comparo o Goro com Joseph Klimber. Nossa. Qualquer um de nós ficaria chateado, abatido, desmotivado, mas não este homem. Não Joseph Klimber, sou eu. É cagado e cuspido o Joseph Klimber, velho. Tipo, quando a cena chega o Goro, é impressionante, ele... Puta, eu não consigo fazer isso, mas eu vou fazer aquilo. Não, é verdade. Eu não consigo mais fazer aquilo, eu vou partir pra... Porra, ai, perdi meu braço, aquilo. Vou jogar contra o braço. Porra, perdi outro braço, vou jogar, vou arremessar com o pé, cara. É mais ou menos isso. Mas esse foi o eu acho que, tipo, com um pouco que eu li do mangá, né, que eu tive a oportunidade de ler, e com o tanto que eu assisti do anime, né, eu acho que foi exatamente isso que o escritor, ele quis trazer pro Major. Era pegar a realidade e levar a realidade pra tela da TV, entendeu? Pra tela, do, pra tela do mangá. Pra, no caso, pro mangá e tal. Que nem os outros animes que são conhecidos nessa área. A gente tem como exemplo o Cross Game, né? Que é um anime de drama, mas é um extremo drama. Diferente do Major, que visa muito mais o beisebol, mas o tem, esporte. Mas ele, o esporte, mas ele tem um drama lá. O Major, ele é um anime... Que assim, quando ele me passaram falar, Mugi, isso é um anime de esporte e tal, essas coisas, beleza. Só que quando eu comecei a assistir Major, eu vi uma carga dramática muito forte no início. Demais. Muito maior assim, que... Eu fiquei, assim, os primeiros episódios de Majors são os episódios com mais carga dramática que você vai ter no anime. Se você não tá preparado até, você fica um pouco chocado com o anime. Nossa, você fica, como cara. Chorar. Assim... Os primeiros episódios de Majors, ele te traz uma carga dramática muito forte. E aí você fala, meu, depois de acontecer tudo isso com esse moleque, o que, que ele vai ser da vida? Sabe qual é o maior problema de Major? É que todas as entradas dão spoiler, assim como na maioria dos animes, mas de Major é absurdo, ó, cara. Você que tá escutando o Projeto X Podcast e nunca assistiu Major, eu vou dar uma dica pra você. Pula a abertura. Pula a abertura até o episódio... Até o episódio 6. Não que a abertura seja ruim. A abertura é foda pra caralho. A música é foda boa pra caramba. Mas, nossa, mano, pula. O Koroe é lindo, cara. Mas olha, pula a abertura até o episódio 6. Que assim, você não vai tomar spoiler da abertura. Então, tipo, você vai chegar. Vai ter assim, tipo, um brainstorm, cara. Isso. Vai fazer, tipo. Sua cabeça vai explodir de uma tal maneira que você vai ficar assim, meu Deus! Como assim? Que vai ser desse moleque? Eu acho que Major, ele tem um início muito dramático, depois ele começa a sair dessa parte dramática e entrar na parte do beisebol mesmo, né? Do esporte. Mas aquela parte dramática, ela é muito importante pra te conquistar. Ela te prende de uma tal maneira, cara, que você fala assim, cara, que anime é esse? Isso é um anime de esporte? É um moleque, é um garotinho, coitado. É que a média geral dos animes de esporte são mais pra apresentar o esporte e tal. Por exemplo, tem vários animes de beisebol por aí que não foca tanto em drama. Acho que os que eu vi, ou melhor, o que eu vi de beisebol que mais tem esse drama é Cross Game. Game set! Tipo, com o Oiko Fuki, exatamente, não pode falar de jeito. Ele é bom pra caramba, mas ele só foca mesmo diretamente no beisebol. Tipo, na amizade, o Brasil tem aquela carga de drama bem grande, né? Bem intensa. Eu diria que não chega Major, mas também é bem pesado. Mas esse Cross Game é uma obra super mitura Dashi. Mitura Dashi sabe que ele é um gênio na crônica narrativa cotidiana. Então pega obras dele, como Touch, Jogar 2, Bela, são obras muito boas. Ele usa o esporte como pano de fundo da narrativa da dramaticidade que acontece com as pessoas de volta. Essa história toda. E o Cross Game segue bem essa ideia. O Cross Game, isso você fala, isso que é um anime. Mas vamos voltar pro Major, gente. Vamos voltar pro Major, calma. Não, mas não tem problema falar de outros animes de esporte bom, de beisebol. Sim, mas senão é que a gente vai acabar, eu vejo que a gente vai acabar falando... Tá, assistam o Anauts também, é muito bom. Nossa, cara, o Anauts é epicamente diabólico. Fugimos totalmente de Major, vamos parar de falar de Major, vamos falar de Anauts. Eu tô falando, por isso que eu não queria... Não, Major é muito melhor. Vamos voltar, não, também concordo. A gente tinha falado, assim, que... pessoas aqui, brasileiros que jogam beisebol vão acabando indo pra Major nos Estados Unidos. Que é isso? Vocês estão falando Major nos Estados Unidos, Major anime? Peraí, vamos esclarecer. O nome do anime mangá, Major, ela é uma menção a Major League, que é a maior liga de beisebol do mundo. Do mundo. Que ocorre nos Estados Unidos. Exato. Entendeu? É porque é a Liga Americana, né? Exato. Por isso. Não, ela não é a Liga. Ela não é a Liga Americana. Ela é a junção da Liga Americana com a Liga Nacional. Ela se chama a Major League Baseball. Aham. Uhum. Que lá eles dividem os times via... Cara, isso é muito complicado. Ah, mas é que nem no futebol americano, que eles dividem em duas, em duas conferências, né? A nacional e a americana, e depois eles juntam na NFL. Exatamente. É igual no basquete também, do leste-oeste. É muito confuso isso nos Estados Unidos. É muito... Porra, eu tenho a Liga Nacional e eu tenho a Liga Americana, porra! Não, mas é uma coisa até legal, porque assim, os Estados Unidos, eles têm uma coisa meio egocêntrica até, né, eu vejo, assim. Porque, por exemplo, você pega NBA, tipo, Major, são ligas que são mais, pra eles, são mais importantes do que até campeonatos mundiais. Sim, né? Sim. Por exemplo, a Major League, eu vejo que pra eles, a Major League é mais importante do que um campeonato mundial. Vocês são... Eles se consideram os melhores do mundo já. Eles não querem provar nada. Eles são os melhores do mundo. Os jogadores, eles não são liberados pra ir pra Liga Mundial porque não podem se cansar pra Major League, sim, entendeu? Exato. Então, tipo, é algo muito, muito sacana da parte dos americanos. E porque você vê que tem muitos jogadores bons fora, que eles vêm na World, no campeonato mundial, e que depois eles pegam e colocam lá na Major League. Bando de filha da puta. Pode cortar isso, mas é bando de filha da puta mesmo. Não, vou deixar. Cortar pra quê? A gente, só pra falar, pessoal, a gente tá se focando bastante em falar da Major, de essas coisas que acontecem, por quê? Aqui a gente tá se focando pra te colocar, querer assistir o anime, e tudo isso você vê um pouco. É que assim, o anime te mostra essas situações. Vamos falar uma verdade aqui, a gente não vai conseguir falar, se a gente tentar falar tudo de beisebol que a gente conhece e tudo do anime, a gente não fala, a gente não faz um podcast. A gente não termina hoje. A gente faz um podcast então, a gente vai falar um pouco de beisebol e focar mais no anime. Então, assim, se alguém mandar e-mail reclamando, vocês falaram um pouco, vocês focaram um pouco no beisebol. Vocês focaram demais no beisebol. Calma, galera, calma. Major, ele, pra mim, ele mudou muito minha vida. Assim. Vai começar. O Kuroki, ele falou uma coisa que eu até posso colocar pra mim também. Eu consigo ver eu antes de Major, eu depois de Major. Eu, quando assisti Major, eu era o típico otaquinho que só gostava de shonen, tá ligado? Foi com Major que, tipo, eu caí mais nessa coisa, tipo, de esporte. Eu não assistia nenhum anime de esporte. Major mudou muito, assim, minha gama de assistir animes. Então, se você é uma pessoa que só assiste shonen, essas coisas tipo Naruto, Bleach, anime de porradaria, cara, e quer mudar o seu conceito um pouquinho, pega Major. Mas essa é a questão, cara. Se você notar, Major, ele é um anime que se mostra diferente dos outros pelo fato de ser aquele anime que você diz assim pra aquele seu colega: cara, dá uma assistida nesse trabalho aqui, que tu vai mudar esse teu conceito de que anime é só porradaria e safadeza. Peitos e porrada, entendeu? Exato. Tipo, você tem um outro panorama das animações japonesas que você geralmente só tem em filmes. Você não tem em séries de TV. Você não vê séries de TV com cargas dramáticas como Major. Só hoje em dia que tá começando a aumentar, mas aí tem um conjunto de fatores que isso tá acontecendo. Mas vale muito a pena você recomendar pra o seu colega, vale a pena você mesmo assistir, entendeu? É muito, muito, muito legal mesmo. E tem outra coisa também, de todas as faixas etárias de anime, é difícil você ver uma carga dramática que nem tem em Major pro anime shonen, né? Pro anime que é destinado à galera mais jovem. Você consegue ver em alguns animes seinen e tal, mas uma carga dramática que tem em Major no anime shonen é muito difícil, cara. Eu vou colocar aqui, vou abrir então a zona baixa de spoilers, que a gente vai falar sobre a primeira temporada um pouco. A gente vai falar algumas coisas bem importantes da primeira temporada, então se você não quer tomar uma spoiler da primeira temporada, lembrando que são 6, hein, que é muita coisa. A gente vai falar só um pouquinho da primeira temporada, tem algumas coisinhas bem importantes. Então, se você não quer tomar spoiler disso, vá assistir a primeira temporada, volta, assista essa parte da zona de spoilers baixa, e depois vai assistir o resto e volta pra assistir a zona spoilers alto. É que nem falar pra eles. Fala o seguinte, Moody. Olha, é o seguinte. É. Vocês sabem que o Naruto, ele cresce na metade do mangá lá. Pronto, a mesma coisa acontece. Então, se você quer pegar o spoiler, sabendo só o comecinho mesmo do Naruto, assim, pronto, continua assistindo. Se não, continua escutando, na verdade, né? E se não, tchau. Então, gente, aqui a gente vai falar um pouquinho do início dessa primeira temporada, como mencionado. E é o seguinte, Major, ele dá o que? A vida, ele fala sobre a vida de Goro Honda, né? É a história dele, é a história de desde quando ele é um molequinho até a vida adulta dele, entendeu? Então você vai ver tudo que passa ao redor dele. No início do anime, eu achava que o foco do anime seria o pai dele, nos primeiros episódios. E também, como é um garotinho, né, e é um anime mais shonen, eu imaginava que ia se focar com o pai dele. Uhum. Mas aí você vê que acontecem várias situações e o Goro, que é o personagem principal daquela trama, né, quando começa o anime, ele ainda é bem criança. Tem 5 anos, né? Ele tem 5 anos. Depois ele envelhece um pouquinho. Mas isso te dá uma sensação, então... Putz, eu vou ver um anime de um garoto de 5 anos. Não é bem assim. Você vai ver que tem toda a temporada ele cresce um pouco, entendeu? Ele cresce não só a idade, ele cresce de maturidade. A primeira temporada é mais mostrando... Não ele com 5 anos, assim. Os primeiros episódios mostram ele com 5 anos, mas depois ele mostra ele mais velho, com uns 10 anos jogando. Dos 5 aos 6, os primeiros 6 episódios, e depois ele com 9. 9. Ele já pode entrar na Little League. A Little League. Isso. Então, vamos imaginar o seguinte. A primeira temporada, a gente vai ver do Goro criança, né? Depois a gente vai ver uma época que ele é adolescente, que ele tá no colegial, é a segunda, terceira temporada. Tem uma época que ele viaja, e tem a época que ele tem a vida profissional no beisebol, né? Que são as demais temporadas, assim. Então a gente tem 6 temporadas que se passam mais ou menos assim. Se focando no início do anime, né? Como a gente falou, é cheio de drama. Logo no início, no primeiro episódio, você vê que só tá o pai dele e ele na casa. Ele tá na escola, essas coisas, e já mostra uma coisa que é muito forte, que é a morte da mãe dele. Você fala, caraca, já tá começando esse anime mostrando que esse moleque perdeu a mãe. Você consegue até relevar isso. Beleza, vamos pra frente, tudo bem. Né? Ele não tem amigos. Ele não tem amigos, exatamente. Isso é uma outra carga dramática. Ele sofre um bullying muito forte de 3 garotinhas logo no primeiro episódio, né? E você vê que ele se foca bastante com beisebol, porque o pai dele joga beisebol, né? E assim, ele falou, putz, meu pai joga beisebol, eu quero jogar beisebol. Tipo, aquele desejo de ser igual ao pai. Exatamente. O pai dele era um herói, né, pra ele. No sexto episódio, você já chega assim... O pai dele tá, tipo, já com romance com a... Momoku-sensei. Shimizu-sensei. Não, Momoku. Shimizu é a menina que ele... Shimizu é a namorada dele. Ah, é verdade, é verdade. Momoku é a mãe dele. Isso. Meu Deus. Enfim, aí ele já tá com... Momoku-sensei. Com um namoro com a Momoku, que é a professora dele no sexto episódio. Não, a professora dele você tá dando ambiguidade. Seria a professora do Goro. Professora do Goro, exatamente. Toma isso. Português 1, Mugi 0. Mas o Mugi tá pulando passos ainda, cara. Tem que falar assim, que o pai dele, o Shigeharu Honda, ele é um jogador mediano, mas de arremessador. Só que ele estoura o ombro de arremesso. Então ele acaba tendo que fazer cirurgia, operação, mas realmente tem uma previsão de que ele não vai poder mais voltar a jogar beisebol arremessando. Mas assim, ele só sabe jogar beisebol. É a única coisa que ele quer sustentar o Goro. Exatamente. Porque a mãe dele morreu, é a fonte, né? É a única coisa que ele sabe fazer mesmo bem. A única coisa que ele sabe fazer é jogar beisebol. Então ele pega uma sugestão do amigo dele, o Shigeno, que ele fala o seguinte: olha, cara, você sabe jogar beisebol, a única coisa que você sabe fazer, mas você não arremessa. Você tem uma outra chance, ó. Por que não vira um rebatedor? Por que não, né? Não é o Shigeharu, não. É o Shigeharu, o pai o dele. O nome do pai é Shigeharu Honda, e o nome do amigo dele, que depois vira o pai, é Shigeno. E aí o que acontece? O pai dele faz todo um treinamento secreto, né? Pra tentar fazer a parte de rebatedor. Enquanto isso, nós temos a professora da escola de jardim de infância, do Goro. que é a Momoko que a gente tá falando. Ela os pega. Que é, ela fica muito tempo com ele, porque o Shigeharu, ele tá fora, né? Treinando, ou tendo algum emprego, alguma coisa assim parecida, né? Então ele vira uma espécie de laço afetivo, né? Pro Goro, ela. Fica. Aí acaba que o Shigeharu, né? E se encontra com a professora, eles têm um affair. Só que, assim, você vê que é uma coisa bem, assim, tranquila, não é um... Não, a ligação é o Goro. A ligação é o Goro, exatamente. É preocupação com ele. Mas você vê que não tem nada tão sério entre eles, né, assim. Até o que acontecer, quando ele tá chegando pelo sexto... No sexto episódio, ele vai fazer um jogo que vai ter um cara muito foda nesse jogo. Que é um Joe Gibson. Isso, Joe Gibson, que é um estrangeiro que foi trazido pelo Tokyo Warriors. Um filho da puta, uhum. Isso sim. Não! Ele é muito foda. Ele jogaria em Marte, cara. Ele é foda. Tá, a impressão que você tem dele, de fato, ele parece um filho da puta. É, no começo parece. É, no começo ele dá essa impressão. Na verdade, não é nem no começo do anime, é no começo desse episódio, né? Não, na verdade, eu fico com uma impressão de filho da puta dele da primeira temporada. Sério? Até na Oprah você fica com raiva dele. Até na Oprah. Eu tive esse sentimento de raiva mesmo só no sexto e no sétimo episódio, depois... Mas, enfim, aí o que acontece? Vai ter esse duelo, né? Tipo, Shigeharu, isso, né? Contra o Joey. É praticamente um duelo ali. É, lembrando que o... O Joe Gibson veio da Major, ele é um dos melhores arremessadores de lá. Isso, ele arremessa 160 km por hora, tem um arremesso rápido, super afiado. Ele chegou ali, o Joey falou assim, vou mostrar pra esses bandos japoneses o que é beisebol. Ele chegou assim, porque ele fala assim, o beisebol dos japoneses não é beisebol. Ele chegava bem, assim, prepotente. É porque os japoneses usam um sistema de defesa pra eles. Se tá ganhando, vamos administrar esse jogo pra que a gente consiga manter na frente, né? Enquanto que o Joe Gibson, ele é mais aquele acionário mesmo. Exato. Que é sempre continuar atacando. É, por isso que eu gosto dele. Atacar. É bem atacar mesmo. Sem estratégia. É um instinto dele. É, eles estão no episódio 6, nesse episódio 6 acontece uma coisa muito importante no anime, que é mais uma morte. O pai do Goro leva uma bolada, uma dead ball. Na cabeça. Uma dead ball na cabeça. Na cabeça, exato. Joe Gibson. Uma hard ball de 160 km por hora. 158 km por hora. É, vamos arredondar. Não pode. Vai ouvir, vai reclamar. Vai ficar bravo. E eu vou ficar bravo também. Lembrando que foi uma bola acidental, porque o Joe Gibson foi muito bravo com o sistema de defesa japonês. Não, você vê que o cara fica depois abalado. Ele vai até jogar durante 3 anos no... Mas isso daí é só na quarta temporada que você fica sabendo, né? Sim, pô, mas tu acabou de matar uma pessoa, né? Então, tu ficar lá 3 anos no Japão jogando, ou seja, o que for, não vai adiantar de muita coisa não, tá? Agora não. Tu tem um pirralho lá que tá sem pai e sem mãe. Depois que acontece o incidente lá, a Momoko, que era a professora do Goro, ela pega meio que a guarda dele e se torna mãe dele. É, exatamente. O tio dele autoriza, né, a Momoko a ter a guarda dele. E futuramente o que acontece, só pra colocar assim, a Momoko acaba ficando junto com o Shigeno. Na verdade, você só vai ver lá pelo final da primeira temporada. Toda a primeira temporada. Mas você já percebe, e é por isso que muitas vezes, se você for procurar na internet, você não vai ver Honda como Goro. Goro Honda, ou Honda Goro. Você vai achar como Goro Shigeno, Shigeno Goro, né? Então, você vai achar assim, porque ele acaba tendo como mãe adotiva a Momoko e pai adotivo o Shigeru. Shigeno! Aí vem uma seguinte situação. Cara, quando eu vi esse episódio, eu falei, cara, esse moleque não vai jogar mais beisebol. Ele vai ficar traumatizado pela vida inteira disso. E cara, na verdade não, foi totalmente o oposto. Aconteceu a síndrome de anime de esporte nele, cara. ele só via beisebol. É que nem em Shihaya. A Shihaya só vê o Karuta. Ela só vê o Karuta. O Guru só vê o beisebol. Não, mas eu tive a mesma sensação também. Eu pensei que ia vir uma carga dramática foda. Que ele querendo jogar beisebol, mas não conseguindo por causa do trauma. Que nada, cara. Não, mas ele teve esse trauma sim. Beleza. Mas, tipo, não foi nada de. Demais, cara. Não foi pesadaço. É, foi uma coisa pequena. Não, foi uma coisa pequena. Entendeu? Mas ele teve sim. Aí a gente já vai ver, se focar um pouco mais agora nos personagens que vão fazer, assim, a trama principal da primeira temporada, que vai se focar com a história do Goro jogando beisebol. E dentre esses personagens, eu acho que o primeiro que a gente tem que falar é um que vai se manter até o final do anime, é um que pra mim é um dos personagens favoritos da. É o meu personagem favorito. É o que eu mais gosto, pelo menos. Eu acho. Que é o Sato. Eu não gosto dele. Toshiya Sato. É o viadão. Viadão, exatamente. olha que na Copa do Mundo eu tava vendo agora, ele tá com o uniforme 24. Foi o que eu disse. Ele é o 24, ele é o viadão. Enfim. Eu odeio ele. É. Aí o que acontece? O Sato, cara, quando eu vi ele pela primeira vez, era um nerdzinho, cara. Como um nerdzinho pra jogar beisebol? Ele é um nerdzinho, todo cabelo tigela, assim, medroso, no início do anime. Depois ele vira o galã do anime. Uhum. É mesmo, ele vira o galã do anime, cara. Mas pra mim, continua viagem. A gente tem uma coisa que, assim, a gente chama de bateria, né? Que é o arremessador... Com... O receptor, o catcher. Catcher. É o pitcher com o catcher. Eles formam a bateria, arremessador, né? Arremessador e receptor. Isso, arremessador e receptor. E, assim, a melhor bateria de todo anime é o Goro e o Sato, pra mim. E vai ter várias baterias ao longo do anime, mas pra mim essa é a melhor bateria que tem, cara. Eu prefiro os dois quando eles estão se enfrentando. O Sato tem uma coisa que eu gosto, que ele é muito bom pra analisar partidas. Exato. O Sato, ele é muito estrategista. Ele é muito estrategista. Ele vê como que o rebatedor, ele sabe o estilo dele, como ele tenta enganar, ou o estilo do arremessador adversário. Quando assisti Mage, eu jurava que, assim, o que ia acontecer? O Goro ia crescer, aquelas crianças junto com ele iam crescer junto com ele e ia fazer, assim, o time junto com ele. Mas você vê que personagens como Komori, principalmente o Sawamura, que são personagens da primeira temporada, eles crescem e, assim, eles não vão acompanhando o ritmo do Goro. Ah, mas porra, né? Você nunca assistiu Super Campeões? É a mesma coisa, cara. Enfim, eu queria se focar porque, assim, o Goro, ele cresce e você vai ver a vida dele. Você vê que na vida dele passa muita gente pela vida dele, entendeu? Então você fica ali, muitos daqueles personagens da primeira temporada, eles vão meio que se separando dele, assim, ainda tem aquele laço, entendeu? Mas você vê que vai mudando, eles vão revezando os personagens que estão passando pela vida do Goro. Às vezes volta alguém... Sim, o Komori, mas aí também tem, tipo, às vezes passa alguém pela vida dele, tipo, que passou na infância, mas passa, assim, tipo, de longe e tal. Sim. Agora, o Komori, ele se arrastou bem na série, velho. O Komori, sim. Mas tem temporadas que você não vê praticamente o Komori. Meu Deus. O interessante é que logo que o Goro entra na... Não, quando ele cresce, assim, no primeira temporada, quando ele tem 9 anos. Primeiro dia de aula, ele já vê meio que um bullying, assim, do Sawamura com o Komori e a Shimizu, que seria a que senta no lado dele e vira representante de classe com ele. E eles acabam tendo uma intimidade, assim, como amigos no início. Então, eles são amigos, na primeira temporada eles são nada mais do que amigos de infância, e ela acaba jogando beisebol com ele por causa da insistência dele, porque é um fanático por beisebol. Mas é assim... Que ela não gostava de beisebol. Exatamente, é aquele típico personagem feminino que gosta do protagonista, né? Uma coisa que eu queria falar sobre personagem feminino de Major, é tudo igual. Puta que pariu, é tudo igual, cara. Não, o cara, ele faz... altas caras pra personagens masculinos. Você vê personagens como o Komori, que tem olhos diferentes, o Sawamura, ele tem tipo um sorriso estranho. Mas se você pegar o rosto da Shimizu, o rosto da Momoko, o rosto da mãe do Goro, é o mesmo character design, igual. Tudo igual. justo. Clones. É, uma personagem. Clones. Um personagem feminino. Uma que eu achei que ia ter uma grande importância no anime inteiro, mas foi tipo, meio que descartada, foi aquela que joga no Yokohama. Ah, Ryoko. Isso, cara, eu gostei muito dela. E ela é tipo, puff. Mas essa personagem interessante, ela mostra uma realidade no quando você pratica, quando você é mulher, praticando bem. Exato. Quando você é criança, você pode praticar com os homens, mas quando você crescer, você não tem a mesma força física que eles. Então você é obrigada a jogar softball. Você não vai ter uma liga profissional de beisebol pra mulher. Exatamente. Então eu só preciso isso pra mostrar essa realidade. Né, da realidade do esporte, ou até mesmo do mundo, que... Então, aí você também tem, a gente já falou até um pouco do Komori, e assim, ele é um dos melhores amigos do Goro, né, no começo, e, cara, aí se forma a primeira bateria, ele é a primeira pessoa servir de receptor consegue do Goro, também, né? O único que consegue, exatamente. Ele é o único que consegue pegar as bolas do Goro. Ele é o único que consegue pegar as bolas do Goro. Ele é o único que consegue pegar as bolas do Goro. Ele é o único que consegue pegar as bolas do Goro. Ele é o único que consegue pegar as bolas do Goro. Ele é o único que consegue pegar as bolas do Goro. Ele é o único que consegue pegar as bolas do Goro. Eita. Meu Deus. Olha a frase solta. Deus, não. Olha a frase solta. Coitado do Komori, ele com aqueles olhos pequenos pegando a bola do Goro. Não, mas o que eu gosto do Komori é que ele é aquele personagem que ele não tem habilidades, assim, diferenciadas, mas ele tá sempre, tipo, lutando, ele tá sempre... Ele é o superação. Ele é total. Ele é o superação. Também. Porque todo anime tem que ter um personagem de superação. Não, mas o Goro já é um personagem de superação também. Major anime de superação. Não, o Goro é o Master Superação. Ele é o Joseph Klimber. O Komori já é aquele cara que, tipo, mesmo sem habilidades diferenciadas, ele vai tentando seguir o ritmo do Goro, que ele já tem um diferencial, uma habilidade, né? Audition Free, Pitcher, number 56, Kokoro Shikaro! A gente vai fechar a área de spoilers baixa e vamos começar com a área de spoilers alta. A gente vai sair da primeira temporada e falar sobre todo mundo. Minor spoiler e major spoiler. Exato. A minor major spoiler e a major spoiler. Que tá de gênios, gente. Agora a gente só focou, na verdade, até agora, na primeira temporada pra explicar o plot básico, né? E os personagens que vão se arrastar daqui pra frente. Agora eu acho que o interessante a gente vai falar no geral, tudo que acontece. No geral, exatamente. Eu queria focar um pouquinho ainda no Goro, com uma coisinha. Cara, o Goro, a gente já falou que ele é o personagem de superação. E cara, uma coisa impressionante pra mim. Quando passa, tem aquele time skip, né, enorme, de ele criança e vai pra ele colegial. Nossa, cara, muito triste essa parte. O pessoal fala assim que, tipo, ele teve um filme até que mostra o Goro tendo um problema com o braço direito, que é o braço que ele arremessa, né? E quando ele volta depois desse time skip, tipo, fica o pessoal assim, meu Deus, o que que aconteceu? E agora? Ele vai rebater. Todo mundo pensa isso. E não. Cara, se mostra que ele tá arremessando com o braço esquerdo. Ele fez tudo com o braço esquerdo. Ele virou totalmente canhoto. Escrever tudo com o braço esquerdo pra poder arremessar com o esquerdo, cara. Por isso, ele é muito Joseph Klimbers, cara. Na verdade, o pessoal pensa que ele abandonou o beisebol de vez, né? Exato. Ele chega tava a falar tão que triste, ele não pode mais arremessar, cara. Ele chega a falar, não jogo mais beisebol, vou jogar futebol. Bem, uma coisa que é bom a gente falar que ao longo do anime, né, muitas coisas que são faladas são coisas reais e que as coisas são usadas nos jogos de beisebol. A maioria, mesmo. Na verdade. A maioria. Exceto uma, né, que dá pra explicar ali depois, mas todas as situações que falam ali são reais. Inclusive os arremessos que são citados no anime. E muitas vezes, se você pegar por algum fanfic que quis detalhar, eles colocam exatamente a descrição em legenda, essas coisas de cada nomenclatura pra arremesso ou jogado e tudo mais. Bem, essa situação eu acho que eu vou deixar aberta aí pro Mano FC e pro Kuroki, que são jogadores de beisebol, eu acho que vão poder falar um pouco melhor desses arremessos. Fala aí, Mano FC! E aí, Mano FC? Pô, foi mal. Cara, da hora. Olha só. A bola de beisebol, ela tem costuras. E sempre perguntam, as pessoas até chegam até a me perguntar, cara, por que que tu gosta tanto de beisebol? E por que que a bola é costurada, maluco? É somente mesmo pra como é que é? Pra juntar o couro? Pra juntar o couro e tal? Não. A questão da costura serve exatamente pra te dar um panorama de pra onde que a bola vai e como que essa bola vai chegar lá naquele lugar. Entendeu? Pra você poder usar todas as formas de arremesso, né? Dar o movimento da bola. Exatamente. A fastball é a bola rápida. Ela é a bola que obrigatoriamente você tem de aprender essa bola, né? Que é a padrão. Que é a padrão. Que é todo a padrão. Mundo... É o arremesso básico, exato. Né? Exato. Que todo mundo usa pra mandar de uma base a outra, ou até mesmo pra melhorar o braço, a situação do braço, né? Pra você dar o chicote com o braço, que é o que o pessoal chama quando ela sai. E ela utiliza dessas costuras, né? Sendo que é a bola mais rápida. Dentre todas aqui, ela geralmente é a bola mais rápida. Por isso que ela é a fastball. Oh! A changeup é basicamente o seguinte: ela é arremessada com força e quando chega perto do rebatedor, ela diminui de velocidade. Então ela consegue enganar o tempo de rebatida do rebatedor. Isso. É que tem uma coisa muito interessante, que é o tempo de rebatida mesmo, cara. O cara ele tem que. Ele não consegue matar no visual, né? Só por instinto, realmente, quando ele chega ali pra bater, cara. Então, isso tem muitos jeitos de tentar enganar o rebatedor, né? Tempo de arremessar, o local onde vai arremessar, velocidade. Se ela fazer curva, se ela vai cair. Tem a forkball, que acho que ninguém falou, mas a forma de segurar a bolinha na hora do arremesso. A bola de beisebol no arremesso contribui pro tipo de arremesso que você vai fazer. Exato. Então, se você tem uma. Segura ela com os três dedos, seria fastball. Com dois, que seria pegando ela um dedo em cada lateral da bola, seria fork, que ela vai como se fosse uma fastball, mas chegando próximo ao rebatedor ela vai cair. Porque ela cai bruscamente. Porque ela não tem rotação. E a rotação faz com que não tenha pressão do ar e tal, e as. E umas equações físicas, assim. Equações físicas. Pode aparentar ser fácil, assim, da forma que a gente tá falando, mas são coisas extremamente... Não é extremamente, não. É fodasticamente difícil de se fazer, cara. Pra tu jogar uma fastball, que é a mais padrão, é muito, mas muito difícil. Tu precisa de muito treino. Pra um arremessador dominar mais de dois estilos também é muito difícil. Sim, cara. Sim. É, geralmente um arremessador, ele se foca em um estilo, né? E aí, geralmente, você tem na partida vários arremessadores e você vai intercalando entre eles, cada um tem o seu estilo pra quebrar o ritmo do jogo, né? Tem. Uma coisa legal é que ele sempre tenta esconder, né, o tipo de agarrar que ele faz na bola, né? Então, por isso ele põe a luva na frente. Pra não prever o arremesso. A slider é um arremesso que tem uma velocidade e entre a bola curva e a bola rápida, né? Dá uma quebra. Ela dá uma quebra no meio da trajetória da bola. A trajetória dela é interessante, porque ela cai e faz uma exato. Curva ainda. Ela faz cai curva, fazendo exatamente. Uma curva, na verdade. Por isso que é chamada de slider. Ela vem no sentido também de diagonal, né? Ela dá essa impressão de vir no sentido de diagonal. Sim, quando ela cai fazendo isso. A curva pra uma das diagonais. Parece que ela vai pro alto, mas de repente ela cai pro outro lado. Exato. Do bom, a cutter, pelo que eu me lembro, ela é uma bola que você vai arremessar ela em direção reta, mas ela faz uma curva pra lateral. Ela é uma variação da slider, praticamente. É mais alta, né? E você tem a knuckleball, que é uma das que eu acho mais bizarras do universo. Principalmente a pegada dela. Porque você joga ela e depois você dá uma... você impulsiona ela com a ponta dos dedos. Fazendo com que ela tenha uma trajetória imprevisível, cara. Você não sabe pra onde ela vai. É muito difícil você arremessar muitas dessas num jogo. É, porque... Ela é difícil é muito de agarrar, difícil, né? Você... É um agarrão muito estranho. Se eu não me engano bem, essa bola ela não gira. Né? Não gira, exato. Tanto é que, às vezes, você tem na equipe um cara que usa esse arremesso e coloca ele só, tipo, pra arremessar, tipo, três vezes e ele já sai. É só pra três dar vezes, aquela... Três entradas. Três entradas. Vezes, então. Já era. Aí o cara eliminou um e já era. Saiu. Exato. Mas acho que como ela não gira, ela pega a resistência do ar, ela faz um movimento muito espalhado, né? Você não sabe pra onde ela vai. pra finalizar a parte de arremesso, a gente tem um arremesso aqui que é um arremesso até então lendário, né? Contestado. Não é possível se fazer, teoricamente. Não, ele é contestado. Enfim, não sabe se é possível fazer ou não, mas... Olha, Mugi, que é a, fisicamente é a Jairo Ball. Do Jairo, né? A bola do Jairo. A bola do Jairo, é a Jairo Ball. a bola da vaca Jairo. Da vaca Jairo. Ela tem um contexto físico que é relevante, que funciona, cara, mas... Sim, mas... Praticamente... Praticamente... Você não vê muita gente fazendo isso, não. Não, mas teve um... Mas ela é contestada. Teve um vídeo de um cara que até... Acho que mostrou o cara fazendo, mas eu vi um vídeo também. Tipo... É a lendária bola que o Goro acaba utilizando no final do anime, né? Nas últimas temporadas. Uma bola que ele treina tanto pra fazer uma festa de mão afiada que acaba virando uma Jairo Ball. Uma Jairo Ball, exatamente. Uma mistura, né? Jairo Ball com Fork Ball, cara. Meio estranho. É, ele faz a Jairo Fork. Jairo Fork no final. Jairo Fork. A gente tem mais alguns termos também legais de falar. Temos um bunt, que é o... Quando você tenta... Você não vai fazer um arremesso... Pra jogar a bola pra longe. Você só coloca o bastão de um jeito que ela... Atinge a bola. Bola bata e caia. Enquanto você assistir Major, mesmo que você não entenda nada do esporte, você vai aprender. O anime vai te instruir. O anime te instrui, te ensina o esporte, assim, em si. É como outros animes de esportes, cara. Ele tá aí pra te informar. A gente já falou bastante da primeira temporada, a gente já falou que o Goro é um exemplo de superação. Várias e vezes. A gente já falou bastante que, assim, o anime, ele conta a vida do Goro, né? Então, eu queria falar que a gente vai se focar já em parte de cenas, coisas que a gente quer falar. A gente não vai falar em ordem cronológica muito bem, assim, mas vamos se focar em coisas que a gente... Quer passar pra vocês, que pra gente foi muito bom assistir. Aqui é, agora é a parte do fã falando pra fã. Uma das coisas que eu mais gosto quando acontece é quando tá aqueles run que quebra o placar. Não, que quebra o refletor. Quebra o refletor, quebra o placar. Já teve que quebrou o placar, sim. Tá ligado? Inclusive ficou encravado no placar. Que ficou encravado no placar, exatamente. Aconteceu no anime 3 ou 4 vezes, eu acho, no máximo. É poucas vezes que isso aconteceu. É bem, mais, é bem menos recorrente do que quebrar bastões. É justo. Aliás, pergunta, quebra bastão daquele jeito mesmo no jogo real? Quebra. Quebra. Pulveriza o bastão? É porque é bastão de madeira, né? Eu não sei se pulveriza, mas... Eu acho que pulveriza. Quebrar no meio... Eu não lembro de casos de quebrar no meio, tipo, quebrar... No meio, tipo, dá uma rachadinha no bastão, ou tipo aquela rachada que racha não, no meio. Não, mas é aquela cena. Porra. Que, tipo, eu vi, tem uma cena que o Goro, ele acerta o bastão, né? Na verdade, o cara rebate uma bola do Goro, né? E, na verdade, o bastão ficou totalmente destruído por dentro, né? O cara dá mais uma batidinha no chão e o bastão... Ah, é o Bolton. Quarta temporada do Bolton. É, lá na quarta temporada. Quando ele vai fazer o treino pra entrar na Minors. É. Ele vai fazer o tryout. Ele tá fazendo o tryout. Ele arremessa contra o Bolton. Qual que era o nome daquele? Bolton. Isso, o Bolton. Do que joga no Salmos. Eu acho que, pra mim, foi uma das melhores situações de Major quando ele tá pra fazer o treinamento de Kaido, velho. Todo mundo, quando ele, tipo, vê o Goro, eles querem ferrar o Goro na... Em todas as veias ali. E ele não. Eles não conseguem. Mas é consegue. Que o Goro, na simplicidade dele, ele já é arrogante, né? Por isso que todo mundo quer ferrar ele. O Goro é muito arrogante. É bom falar isso. Que o Goro, ele tem um sorriso mais arrogante de todos, velho. Você consegue gostar disso. Outra coisa, ele é movido por objetivos. Exato. Né, cara? Então, o objetivo dele, quando foi pra Kaido, eu vou derrotar essa escola por dentro, cara. Porra, vou pegar esse manualzinho aqui de instruções que eles usam pra formação de jogadores e vou jogar no bicho. Na terceira temporada, o objetivo dele era fazer, tipo, conseguir ganhar de Kaido com uma escola, tipo, colégio? Totalmente. Na verdade, o objetivo dele era ganhar com outro colégio. O problema dele foi maior, que ele entrou num colégio que não tinha homens praticamente no colégio. Eu tava pensando, né? E realmente quase todo mundo. Todos os lugares onde o Goro passou, né, desde então, não tinham personagens fortes que jogassem de verdade, que nem ele. Não, até a quarta temporada. Sabe qual é o problema do Major? Parece que todo começo de temporada o Goro fica fraco. É tipo mestre de Pokémon, tá ligado? Tipo o problema não, do porque, Ash. Sabe por quê? É tipo... É, você vê, na segunda temporada, Gyro Ball, a bola mais foda do mundo. Aí depois, porra, não serve pra nada essa merda, velho. O cara é batido, porra. Meia dúzia de pessoas fazem Gyro Ball assim, de repente... Exato. Cada hora sempre existe alguém mais foda que ele. Ele é o fodão no fim da temporada. Quando termina a temporada. Não, ou então acontece algum problema com ele. Mas se for para pensar que é um anime shonen, um anime de esporte, até que é condizente. Não, é condizente, totalmente. E pela personalidade, toda hora ele vai encontrar alguma coisa pra aumentar. Também, de sempre buscar alguma coisa mais impossível de ser feita. Pois é, exatamente. Porque você vai estar querendo comparar, por exemplo, a Kaido com o Major, né? Você pega a primeira temporada, que ele formou aquele time pra Little League. O segundo, né, que ele vai pra Kaido. O terceiro, que ele enfrenta o Kaido. O quarto, na Minor League. A quarta, ele vai pros Estados Unidos. É, na Minor League. A quinta, que tem o World Cup. E a sexta, na Major League. Cara, ele é o que move muito a história, realmente. É onde todo mundo se agrega junto a ele. Digamos de passagem, o... É a vida dele, é a vida dele. O Goro é um cara mais burro do mundo também, né? Que ele é roubado duas vezes no aeroporto, velho. Puta que pariu! Verdade, cara! É uma pedra total, velho. Ele é babacão. Mas é o que eu falo, ele só vê beisebol, entendeu? Então ele, tipo, não consegue ver mais nada. O personagem que mais me chamou a atenção entre essas temporadas é o Joe Gibson Jr. Joe Gibson Jr., o filho do Joe Gibson. Sim, que a gente falou no início. Que todo mundo achava que era inexistente e de repente brota assim aí. É. É isso aí. Não, sabe. Ele tem um background filha ferrado, da puta, Na quarta temporada, inclusive, tinha horas que eu ficava em dúvida pra quem torcer, cara. É o seguinte, o Joe Gibson Jr., eu acho, sinceramente, né? Que ele foi o melhor antagonista de toda a série. Ele foi aquele que, tipo, tu olhava pra ele e tu dizia, cara, eu quero muito meter a mão na tua cara no dia que eu te encontrar. Teu pai é um grandíssimo filho da mãe e tu ainda por cima de ser filho dele, tu consegue ser mais filho da mãe que ele, cara. Teu pai tá mais legal do que tu, entendeu? Então, tipo, pra mim, ele, tipo... Eu realmente tinha ódio desse personagem, porque o Major pra mim foi tipo um turbilhão de emoções em vários sentidos, né? Mas eu tinha realmente ódio do personagem, mas é um personagem que pra história completa, né? Pra história total, fez uma diferença filha da mãe, cara. Porque sem esse personagem, eu acho que essas últimas temporadas, assim, onde ele participou, não teriam sido as mesmas, entendeu? Eu já escutei de alguns aqui que as melhores temporadas são as primeiras. Sinceramente, pra mim, que eu tava lá no meio da loucura e tal, tipo... Você tava no Major? Eu tava lá, eu tava assistindo assim no meu computador e tava gritando, mano. Eu me lembro que eu gritava, pega esse filho da puta! Mete a bala nesse filho da puta, porque tinha que chegar no catch e ele não tinha que rebater aquelas bolas, entendeu? Não, mas assim, pra mim, a quarta temporada é a minha favorita. Aí eu gosto muito da segunda. Da terceira eu gosto por causa de um personagem em si, que aparece. E já tinha aparecido na primeira, tipo, num episódio de relance, assim, e depois surge na terceira temporada pra foder com a vida de todo mundo, que é o Taiga! O cara mais troll do universo de Major, não, ele velho. Ele é muito troll. Ai, pra mim, o Tai é um dos meus personagens favoritos. Ele é legal também. Porque quando ele é ele cínico, trola velho, muito ele é a muito legal. Isso, velho. Ele é muito cínico, pode crer, cara. Ele brota assim do além. Ele brota do além. É tipo o jogo não, de Johnny, ele mas brota assim. Exato. É que o Taiga, ele é o tipo cara assim, tipo... Sou popular, pego todas... Shimizu, você nunca beijou o Goro? Como assim? E chama os outros de idiotas. Você é um idiota. Mas ele não faz isso tipo, só por ser arrogante. Ele também é... Ele jogaria na Kaido. Ele foi chamado pra jogar na Kaido. Sim, sim. É, ele foi... Não, ele tem a mesma situação de arrogância do que o Goro, só que elevado a 10 vezes. eu já falei aqui, né, que... Muita gente sabe, eu acabei de falar que a minha temporada favorita é a terceira. Eu adoro muito ela. Ela é a que mais me empolga, cara, com muitas coisas. O remisso do Goro. E tem um personagem que eu gosto muito. Se pegar toda a série do Major, talvez ele não seja mais relevante. Mas durante a terceira temporada ele foi muito importante. Ainda mais pro Goro, cara. Terceira. Durante a série. Que é o Tashiro. O Tashiro. Ele é o catcher. Sei. É o cara com uma verruga na testa. Ele deu o que falar pro Goro, né? Não, ele joga coisas pro Goro, assim. Porra, não é assim, não é vida, não é fácil, papapá. Mas ele é incentivado pelo Goro também a jogar. Porque meu pai não queria que eu jogasse beisebol, porque isso não gera futuro, porque não dá. Eu joguei muito durante a infância, mas você tem que se dedicar, cara, você tem que abandonar seus sonhos. Não, não quero abandonar meus sonhos, eu quero continuar. Tanto que quando mostra o discurso dele com o pai dele fala, ah, eu deixei você jogar beisebol até agora, pra você poder aproveitar, porque a partir de agora você vai ter que, tipo, meio que, tipo, vai crescer pra assumir os negócios da família, né? Sim, é um personagem que ele acabou tendo que parar de gostar do que ele... parar de fazer o que ele gostava, tipo, né? O que você fez agora só foi um capricho que eu deixei, tipo, o pai dele fala. Isso. E o Goro mostra assim, não, você pode ser feliz assim, vamos jogar. E é um personagem que eu gosto, cara, que são personagens que se mostram confiáveis durante um episódio, sim, durante temporadas. E ele se mostra muito isso. Tem uma cena muito importante que eu gosto no finalzinho, cara, bem no final dessa terceira temporada, que é quando o Goro tá quase morrendo ali, cara, um monte ali, morrendo. E todo mundo se reúne, e ele fala assim, cara, a gente tá aqui, a gente não tá aqui porque você obrigou a gente, porque a gente gosta muito, tá, e ele fala assim, continue arremessando, a gente vai sempre lembrar dos seus 184 arremessos, cara. Exato. A gente nunca vai esquecer disso. Tipo, se você perder aqui, ninguém vai ficar triste, né, cara? É, a gente não tá aqui por causa cara, de você. Eu tô aqui por causa de mim, né? Eu não tô aqui por causa de você. Não tem outro personagem que é mais ou menos parecido com o Tashiro, que é o Sanders? O Sanders, o velho. O Sanders. Puta, cara, pode crer. Esse também, cara é muito foda. Ó, a gente tem que mencionar, porque a gente tem até um ouvinte chamado Sanders, e ele usava o apartado do Sanders, né? Não, o Sanders é... O Sanders era o cara lá, né, do Hornets, que ajudou muito o Goro, dizendo pro Goro lá, olha, cara... Não, na verdade, ele era do Memphis Bats, né? Ele nunca chegou a subir pra Major. Pro Hornets. Pro Hornets. Realmente, eu não tinha pensado no Sanders, eu não tava lembrando do Sanders, mas ele é um personagem foda. Mas eu acho que o meu favorito mesmo, nessas temporadas aí, cara, da segunda em diante, podem me xingar, podem falar o que for, mas pra mim, acho que foi o Mayumura, cara. O Mayumura é foda, Mayumura. Né? Cara... Quem Mayumura? Mayumura. Quem Mayumura? Quem Mayumura? Ele é um pitcher, né? Ele é um pitcher. Ele é um pitcher também. Ele é arremessador que do nem Kaido. O Goro. Do Kaido. E olha, ele era um novato. Exato. Do Kaido quando começou a segunda temporada, né? E cara, tipo, ele pegou assim uma rivalidade com o Goro, né? No início daquela temporada. No início da segunda temporada, você acha que o objetivo dele é destruir o Goro. Mas não, cara, o objetivo dele é tirar o melhor do Goro, é enfrentar o melhor que ele tem. Uma coisa que eu, assim, eu achei muito dele, ele é muito sério, ele é muito, assim, ele tem uma situação muito robótica, sim, eu acho, entendeu? Ele é muito coração frio, às vezes. E até os traços, tipo, ele tem uns traços no rosto que dá essa... Sim, parece aqueles Android, né, velho? Ele é bem, assim... coração frio, entendeu? Mas depois você vê que, na verdade, não é tão bem assim, mas é o estilo dele. Na quinta temporada, inclusive, tem um episódio que ele fala pro Goro, que ainda, antes de começar o jogo contra os Estados Unidos, que ele fala que aquela expressão que ele passa, aquele sentimento que ele passa de que ele tá sério, de que ele não, é inabalável, é só uma pressão que ele coloca nos ombros dele pra ele conseguir jogar. Porque ele não consegue jogar sem pressão. Oh, o cara é muito foda, velho. Se você já tá escutando aqui e não percebeu isso até a parte que fala assim, do anime, se você tá escutando a gente sem ter visto todas as temporadas, prestem atenção nos arremessos do Goro. Todos os arremessos que ele faz, o Goro voa, velho. É muito quando foda. Quando ele não voa, é porque ele não está jogando bem. O Goro não voa quando ele não está jogando bem. Exatamente. Tem isso quando ele tem hips. Vamos falar um pouquinho aqui, gente. A gente vai entrar na parte de opiniões finais, cenas que nos marcaram, porque a gente já falou bastante do começo de Major, a gente falou assim como que se Major vai passando ao longo das temporadas. Não entra uma história, porque como a gente falou, você tem que assistir a história, assistir Major pra ver a história. Porque se a gente for falar de história, a gente vai demorar pra fazer um cast 6 horas. A gente se focou até bem na parte da história da primeira temporada, mas as demais temporadas, se a gente focar em segunda, terceira, quarta e quinta e sexta, meu filho, a gente vai fazer, sei lá, um podcast tipo de... É, pra quem não assistiu, vale mais a pena assistir, e pra quem já assistiu, é, a gente vai falar mais dos pontos que a gente gosta mesmo do anime. Aí vocês mandam um e-mail, se concordam ou não. Lembrar aqui que também Major teve um filme que a gente falou, assim, citou rapidinho lá, que foi o filme depois da primeira temporada, em ordem cronológica. Três ovos, né? E três ovos? Três ovos. Dois ovos são do World Series. Ah, mais World um Series, ova tá. Que é o encerramento, o epílogo, né, de tudo isso. Major pra mim foi realmente muito importante pra minha vida. E abriu meus olhos pra animes de esporte, que até então eu era muito preconceituoso com animes de esporte. Demais, até dar conta. Eu assisti por causa de um filho da puta chamado Kuroto, que tá aqui. Adoro. Minha mãe agradece. Mas agradeço eternamente ele, porque ele falou muito pra mim de assistir isso daí. Eu não me arrependo de nenhum momento de ter assistido esse anime. Acho que a cena que mais me marcou, assim, que aconteceu de uma coisa, meu Deus, e agora? Foi uma cena de um jogo que tá o Joey Gibson contra o Sato. E o Sato rebate a bola do Joey, só que quebra o taco do Sato. E acaba que a parte que quebrou vai direto no peito do Joey. E ele tava com aquele problema de coração, entendeu? De problemas cardíacos. Você fica, meu Deus! Meu Deus! O Joey vai morrer. É que é na World Cup, né? Imensurável o tamanho de preocupação, sim, que você, sim, tem com ele. Pior que ele no chão ainda conseguiu arremessar a bola pra salvar a base. Sim. É. Pra eliminar o cara da base. Bom, uma cena favorita que eu adoro, cara, e eu tenho que explicar todo o contexto dela, todo esse início, que é a cena do Gibson no hospital e falando com o Goro. Isso acontece lá na quinta temporada. Mas tem que lembrar um pouco o que acontece antes de tudo, né? Porque na primeira temporada a gente lembra que o Gibson, ele matou o pai do Goro, né? O Shigehara. E até então, na primeira temporada, você tá pensando, lá, puta. É maldito, desgraçado. Maldito. E aí ele ficou 3 anos no Japão. Por que ele ficou 3 anos no Japão? Isso ele nunca mostrou, nunca revelou, né? O que acontece é o seguinte, logo depois que o Goro ficou mais velho, já tinha 9 anos, né? E o Gibson tinha convidado o Goro pra ir pros Estados Unidos ver um jogo de exibição de All-Stars. E ele conseguiu eliminar 9 jogadores só com bolas rápidas, só com fastballs. É incrível isso. É. E ele quis mostrar pro Goro, né, de que o seu pai é uma grande pessoa porque ele conseguiu eliminar eu, uma pessoa que consegue fazer todos esses feitos incríveis, cara. Então, seu pai é uma pessoa incrível, realmente. Ele não pode ser subestimado, ele é grande mesmo. Então, com isso, cara, o Goro, ele conseguiu entender. Minha meta é o Gibson também. Ele é um grande jogador, um dia eu também seria um grande jogador, como foi meu pai, como é o Gibson. Então, ele tem alguém a se espelhar duplamente. E aí, a gente vê o Goro crescendo, crescendo, crescendo, até que a gente descobre essa parte da quinta temporada, né? Que o Gibson ainda continua jogando. Por que ele continua jogando, mesmo tendo 41 anos de idade? É, que já é uma idade que o pessoal... Durante a quinta temporada, a gente vê o Gibson tendo problemas, assim, do coração, né? Então, o Goro vai visitá-lo. E aí o Gibson, ele conta toda a história pro Goro. Por que ele continua no jogando? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele ficou 3 anos no Japão como penitência realmente. Só que ele tinha que voltar pros Estados Unidos por problemas particulares, né? Que envolviam a mulher, a filha, e elas morreram. E tinha que cuidar do filho. Então ela voltou. E durante esse momento, ele foi ao cemitério visitar o Shigeharu. A turma dele. E encontrou a mulher, a Momoko. E ela explicou: você não tem raiva de mim, você não quer uma penitência, você não quer nenhum dinheiro de indenização, não quer, cara, você vai me odiar pra sempre, posso perder perdão. E ela explica: olha, realmente é muito difícil ter raiva de você, tem muitos momentos que realmente era raiva, mas eu posso pedir uma única coisa pra você, então, por favor. Fale. Se torne um grande jogador e mostre pro Goro, cara, que o pai dele conseguiu enfrentar um grande jogador. E ele se espelhar com isso, cara. E é uma cena muito legal, muito marcante. Ele mostra como o Gibson, ele tinha aquele negócio preso no peito dele, cara. Ele queria pedir perdão ao Goro por muitas coisas, fazer com que ele se arrependesse. porque ele, assim, eu matei seu pai, me perdoa, cara, eu não sei mais o que fazer, sua mãe me disse o que fazer, cara, e assim, o Goro ele perdoa. Cara, você já fez o máximo que você podia, cara, sério, pode relaxar, pode descansar, cara, é uma coisa que eu adoro, cara, essa cena, muito boa, cara. Eu acho que uma cena é do episódio do... No episódio da quarta temporada em que supostamente o Sanders vai se aposentar, cara. Pode crer, a aposentadoria que do Sanders, cara. Um bom. Puta de um episódio que o Goro arma tudo, né? Porque o Sanders foi substituído pelo Kane, né? Quando o Kane chegou no Bex. E, tipo, o Kane era tipo um gênio, um receptor gênio também. Então a liderança dele, tipo, era muito boa. E o que deu muitas vitórias pro Bex. E nisso, tipo, meio que não sobra espaço pro Sanders, que era o antigo receptor, né? Que tinha a liderança muito contestada. Daí ele acaba decidindo por se aposentar. E o Goro, como tinha, tipo, muita afinidade com ele, tipo, já tinha jogado todos os primeiros jogos do Betis com a liderança dele, como ele, como receptor dele, né? Daí ele decide se aposentar e o Goro, tipo, mexe os pauzinhos dele pra conseguir fazer com que ele jogue o último jogo dele. Entendeu? Tanto que ele até combina com o Kane, quando o jogo meio que já tá ganho, pra deixar ele entrar. Isso, pra ele sair, fingir um machucado e deixar o Sanders entrar. Isso, aí eles acabam vencendo tal, e daí o Sanders acaba falando com a esposa e com o filho, né? E acaba decidindo por não se aposentar, mas é muito foda esse episódio. A cena que eu acho que eu mais me emocionei, que é a cena mais marcante, que é a junção de... da maioria das cenas marcantes, porque o final do anime, né, o último pedaço do final do anime, ele mostra a última vez, né, entre aspas, que o pessoal vai ver o Goro arremessando pra World Series, na World Series, e começa a mostrar o parto da Shimizu, dos filhos do Goro, e também mostra todas as cenas do anime, né? Ele mostra todas as cenas importantes mesmo, a parte lá do hospital, ele mostra a parte que o Gibson foi até o túmulo, ele mostra o Goro subindo na vida, mostra o Toshiya como era, o Toshiya como tá, mostra todos os personagens como eles subiram, entendeu? E por incrível que pareça, a gente imagina o seguinte: eu fui crescendo com esse anime, né? Vários animes eu cresci vendo. Então, quando você acaba terminando de assistir esse anime, eu acho que eu comecei a assistir ele em 2007. Aí, tipo, quando você cresce... Quando você acaba crescendo com esse anime, você acaba se emocionando muito com o final dele, entendeu? Eu acabei ficando bem emocionado. Pena que eu não assisti os três ovos. Pelo menos o filme eu até assisti. Mas os três ovos eu não assisti porque eu realmente não sabia dos três ovos. Vou até assistir depois. Mas, tipo, vale muito a pena, cara. Eu acho que essa foi a minha cena marcante, mais marcante de todas. Eu me lembro que eu chorei pra porra. Eu queria saber uma coisa de você, principalmente. Eu? Você assistiu Major antes ou depois de começar a jogar Beyblade? Eu assisti Major antes, mas eu já conhecia beisebol. Ah, entendi, mas... Então Major te influenciou um pouco, sim, pra poder, sim, começar a jogar beisebol. Sem falar que é muito fácil achar beisebol. Mas deixa eu te falar, você chegou a pensar só em jogar beisebol? Jogar beisebol, ó. Falando em japonês já. Você pensou só em jogar beisebol depois, tipo, procurar um lugar pra jogar beisebol depois de assistir Major, ou teve alguma influência de familiar? Porque você também é descendente de japonês, né? E, tipo, eu conheço muita gente que começou a jogar beisebol por causa dos pais, dos avós. Tipo, eu tenho um colega de trabalho meu que jogava no Giants até pouco tempo, aqui da Barra Funda. E, tipo, eu tenho primos de outras cidades do interior, onde o beisebol é mais forte, que também jogam por causa dos tios, dos avós, entendeu? Então é isso que eu, tipo, queria saber, se você começou mais por causa disso ou por causa do anime mesmo. Eu comecei a jogar porque não foi nem por causa de Major, muito menos pela família, foi pelo meu interesse próprio pelo esporte. Mas Major influenciou bastante, até porque eu procurava um lugar, mas ou era muito longe, dava muito trabalho pra ir, ou não tinha condição de fazer. Aí eu achei lá no Bom Retiro, ou lá na Tietê, e depois de Major, que eu achei o lugar e comecei a jogar. Aí veio a escola e roubou o meu tempo, e agora não, eu só tô jogando nessas férias. Sendo o meu anime preferido, eu vou ser fanboy e falar: Major é foda, assistam Major e joguem beisebol. Joguem beisebol, muito importante. Joguem beisebol. Ô, mano, FC, você é um catcher? Você eu jogo como shortstop. Ele segura. Você pega as bolas? Ai. Que infame. Eu vou ser uma pessoa normal e responder: eu jogo como shortstop. É, então é isso daí, pessoal. Eu acho que todo mundo aqui falou já o que... queria falar sobre Major. Espero que a gente tenha agradado a vocês a dar uma coisa assim a mais do que a gente viu em Major, passar pra vocês essas partes que a gente gosta de Major. E se você realmente chegou até aqui e não assistiu nada de Major, cara, por favor, vai correr e assistir, por favor, tá? Porque é um anime muito bom. É um anime que eu recomendo você começar por Major. Se você nunca assistiu anime, eu até recomendo você começar por Major pra ver o que é um anime pica das galáxias. A gente se despede por aqui. Obrigado e fiquem com o caixa. Que triste, não vai ter nem o momento karaokê do... Então tá, vamos todo mundo. E gaita e o meto cocori. Vamos todo mundo! Muito cantando só. Seus pontos fiados. Vou terminar esse sketch. Falou, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Joguem mesmo. Começando mais um Caixa de Entrada do Projeto X Podcast. Daqui é o Panda e comigo, Mugi. Tô de volta por aqui. Cara, na verdade, faz tempo que você não grava assim. Faz tempo que eu não gravo assim. Porra, acho que a última vez que eu gravei foi no 6, cara. Eu nem lembro mais. Cara, eu nem lembro também qual foi o último 6 que eu gravei. Eu sei que foi dando esporro na galera que falou mal de Minecraft, né? Enfim. Nossa. Enfim, eu acho que, tipo, o mundo está conspirando pra... Eu não gravasse, eu, Panda não gravasse. Na verdade, o mundo não tá conspirando. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um balão na galera e gravar de novo semana que vem. Como? A gente grava na terça, sem falar pra ninguém. Até porque é um feedback que eu gostaria de ler. Ou de Major? É, lógico. Podcast Major, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Aliás, ontem eu tava assistindo All Star Games e é foda, né? Beisebol, tipo, o foda do beisebol é o mesmo problema do futebol americano pra mim, que demora panda. Demais. Panda. Isso me lembra. Canta um pouquinho aí de Kokoroi, faz favor. Por quê? Porque eu terminei esse cast de Major cantando sozinho, me deixando cantar sozinho. Não, o azar é seu, você vai ficar lá cantando sozinho e não vai pôr na edição, não. Ai, ai, mas enfim, tô assistindo beisebol e pra variar não consegui terminar porque demorou demais. Mas eu vi que a Liga Americana ganhou de lavada da Liga Nacional. E de lavada assim, né? Acho que tava. Quando eu vi, tava 2-0. Eu acho que terminou isso daí mesmo com um show dos pitchers. Os pitchers sempre tendo destaque aí. Mas enfim, vamos lá. Então, pra começar, pra quem escuta a gente pelo feed, por iTunes, ou chega até a gente por outros métodos, né? Vamos usar nosso site pra eles? Roubou o MP3 do amigo e tinha um Projeto X Podcast lá, tá ligado? Aí você escutou, você não sabe de onde que veio essa porra. Então a gente vai falar de onde veio. Mas então, o nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. O Facebook é facebook.com/projetoxpodcast. Temos o Twitter, @projetoxpodcast. E é isso aí, o Twitter que anda meio paradinho, mas a gente pretende movimentar mais ele. A gente promete que vai movimentar mais ele. Não esquecendo do nosso grupo do Facebook, que vai estar aí na postagem para vocês acessarem, verdade. Que é o Projeto X Podcast também. É só pedir a solicitação, que inclusive tem uma aqui que eu vou aceitar agora, do Eduardo Marcel. Provavelmente estava aí pendente há 1000 anos. Tava. Então é isso aí, galera. Se vocês quiserem entrar no grupo, é isso aí. Depois de uma semana vocês vão ser aprovados pelo critério de avaliação do MOOC, que leva todo esse tempo. É isso aí. Na verdade, ele tá jogando mesmo e não vê, que tem sua situação. Não, não, sim, tá bom. vamos lá, mas vamos então aos nossos parceiros, né? Começando pelo grandíssimo parceiro, que é a Anybody. Temos Dollars Cast, Otaku Company, Legcast, Otaku Crazy, Mini Clouds, Level One Podcast, o Omega Cast, Otakologia Cast, o Coffee Unlocked, Club Project, Coletivo Cult e Cash Wars. E agora vamos aos nossos recados. No último final de semana teve uma galera nossa, uma galera Mugi/Kiba, que esteve no Anime Friends. E como é que foi lá, Mug? Encontraram alguém? Muita gente pra um primeiro final de semana de Anime Friends. Eu não esperava tanta gente. O evento tá legal, tá bacana, tá? Eles fizeram agora num espaço bem legal, que deu, acho que pra... Suportar, é isso mesmo. Eles pegaram um espaço que deu pra suportar todo mundo. Tem algumas coisas a serem melhoradas, como sempre precisa, em, eu acho que a cada evento que se passa e coisas afins. Por exemplo, espaço de sala eu achei um pouco apertado, mas fora isso, o evento tá muito bom, tá de parabéns, viu? Olha, eu acho que foi o problema que os frequentadores e a galera que frequentava reclamou mais, e eles resolveram que era a questão do espaço e da circulação. Exatamente. Uma das grandes situações que todo mundo sempre falava em Anime Friends é que não comportava todo mundo. E agora ele comporta, cabe todo mundo. O ano passado eles até pegaram um espaço teoricamente grande, não tão grande como... O ano passado foi minúsculo, cara, foi lá na Cantareira. Não, não, mas ele é até espaçoso, Mug. O problema da Cantareira são o que foi prejudicado é a circulação por causa dos corredores e escadas e afins, né? Mas enfim, uma coisa que também aqui temos de recados é que já saiu o Kick-Ass 2, né? Hit Girl. Que é o HQ, né, no caso. Comprem, não vamos falar de qual loja, mas enfim. Comprem de onde vocês quiserem, até alguém nos patrocinar. Exato. Ouviu, senhor Panini? E a gente teve um e-mail de voz do Gosturbo, né? Que a gente vai escutar agora. É isso aí. E aí, galera do Projeto X, acabei de ouvir o podcast que vocês fizeram sobre o Togashi. Eu queria deixar algumas considerações aqui, né? O Kitsune falou sobre o traço das pessoas ficarem querendo um traço bom do Togashi, e ele colocou o argumento que as pessoas têm que ler os mangás dele por causa do roteiro. Eu concordo que o roteiro dele é muito bom, mas o traço dele não é ruim. O problema do Togashi é que ele demora demais pra entregar o roteiro e, consequentemente, ele não tem tempo pra desenhar aquele troço direito, tanto que tem alguns capítulos do mangá que, como foi dito, não tem background, que geralmente é os assistentes que fazem. Então não dá tempo. Quando ele acaba de desenhar, ele já tem que entregar pra Jump. O problema do Togashi não é questão de desenho, não é questão de roteiro, é questão de preguiça. Ele é um péssimo profissional e, pra mim, vocês pegaram muito leve com ele. Ah, uma coisa que foi falado sobre o Hakusho, que o final dele é ruim e tudo mais. Ó, embora. E ele não queria mais fazer Yu Hakusho. Eu até nessa época eu gostei da atitude dele, porque ele queria terminar uma saga antes, né, daquela do final que foi ruim. E a Jump obrigou ele a continuar. O que ele fez, propositalmente, ele fez uma merda. Inclusive, a pior fase de traço dele foi a do final do Yu Hakusho. Você vê claramente que o mangá foi feito de qualquer jeito. Agora, a questão do que eu acho do Togashi, eu respeito a condução de roteiro dele. Eu lembro quando assistia Hunter vs Hunter, né, no Animax, ele entendeu, depois da surra que ele tomou em Hakusho, em como fazer um mangá popular. Então ele já começou com o torneio. Aí as pessoas já gostaram daquele mangá e de todos os personagens que foram inseridos naquela forma, e depois ele começou a variar. Eu lembro que vários episódios era simplesmente o tanto de cara sentado perguntando o que que eles iam fazer com o desgraçado da corrente, que é na versão em português eles colocavam isso. Era simplesmente isso, uma coisa que achei genial. Agora, outra coisa que vocês ficam falando sobre esse negócio do Togashi, ele fazer uma coisa mais séria, um negócio mais parado na Shonen Jump. Eu acho que vocês não estão acompanhando as pesquisas, né? A Shonen Jump deixou de ser uma revista só para adolescentes, né, do sexo masculino. Hoje em dia, ela tenta alcançar um público muito maior. A Shonen Jump, acima de tudo, ela quer popularidade. E para alcançar isso, ela tem que extravasar para outros públicos. Por exemplo, o Reborn, que tanto vocês falaram que é uma merda, mas ele tem uma citação muito grande entre as garotas. Ele é um mangá um pouco popular nesse sentido. O Death Note, ele é muito popular no público mais adulto, de homens entre 20 e 30 anos. Se vocês olharem algumas pesquisas da Jump, o público de homens de 20 e 30 anos está equiparado com o dos adolescentes. Então, o que o Togashi soube ver nisso aí é fazer um mangá que agradasse também um público maior, um público que quer ver aquelas lutinhas do adolescente, mas também quer uma coisa mais desenvolvida, um negócio meio parecido com o Máfia, que aconteceu no Hunter vs Hunter. Eu acho, sem dúvida, o Togashi é um preguiçoso, pra mim é um péssimo profissional. Esse negócio dele cancelar os mangás na Jump, vocês falaram, ele não faz de propósito, mas ele sabe que se ele voltar com Hunter vs Hunter, ele vai cancelar o mangá de um cara que tá iniciando, e essa pessoa, ela não vai ter chance de alcançar um público maior, porque o mangá dela foi cancelado. Geralmente todos esses mangás aí são mangás que estão no começo, que não teve ainda citação do público, e novas pessoas deixam de ter oportunidades por a psicopatia do Togashi de querer trabalhar de qualquer jeito, de querer lançar um mangá quando ele quer. Se eu tiver na Shonen Jump, eu falava pra minha amiga que você não trabalha, não. Então, é isso. Eu acho que vocês pegaram leve demais. O Togashi é um dos cânceres da indústria de mangá, apesar do roteiro dele ser excelente. Ele realmente consegue vender o produto dele, mas ele é um péssimo profissional. No Hunter vs Hunter, você vê claramente que o editor não manda porra nenhuma ali. Enfim, é isso aí. Até mais. Bem, então vamos comentar esse e-mail de voz totalmente contra as opiniões do podcast passado. Não, na verdade ele foi bem crítico nas opiniões foi bem dele, crítico, né? Foi uma opinião bem legal que ele deu. Olha, eu acho que assim, a opinião que o Gosturbo quis passar é a opinião que a maioria das pessoas tem com o Togashi, né? A maioria das pessoas, elas veem esse lado do Togashi e, de certa forma, é que assim, no podcast o pessoal acho que pegou mais leve com ele, até por gostar muito dele. Exato. Eu não vou falar que assim, a opinião do Gosturbo tá errada e a minha tá correta. Mas são opiniões diferentes, entendeu? São pontos de vista diferentes. Exatamente, meu querido Panda. Isso. Mas agora o câncer na indústria do mangá foi forte, né? Foi forte. Mas enfim. Mas eu não tiro a razão dele também, não. Aliás, você encontrou alguém que anda nos acompanhando na F? Não. Eu lembro que quando eu fui na coletiva da JBC, eu encontrei gente. Porque eu esperava essa resposta. Enfim. Ó, se você... Enfim. Não, se bem que, olha, eu não duvido nada que alguém tenha me visto. Sempre tem alguém que, tipo, me vê e nunca me cumprimenta, né? Enfim. E aproveitando falar que a gente foi nesse final de semana que já teve aí, e esse podcast tá saindo nessa sexta, o Kiba foi na quinta, eu talvez, se eu conseguir ter que vazar mais cedo serviço, eu apareci no final da quinta também. E sábado e domingo a gente vai estar lá no Anime Friends de novo, viu, gente? Então, por favor. Isso aí, procurem o Mug, procurem o Kiba, a galera de São Paulo que for. Geralmente a galera que vai, escolhe um final de semana pra ir, vai no segundo, né? Eu, pelo menos, era assim. Eu não, é muita pouca gente que acho que vai todos os dias. Eu lembro até de casos de amigos vendendo, comprando pacote dos... Na época eram 6 dias e vendendo os outros dias, porque não aguentavam mais dias de evento, mas geralmente a galera vai no segundo final de semana de AF. Então procurem o Mug e o Kiba, né, galera? Se você conseguir ver ele aqui, muito é. a jaca do Mug vocês conseguem ver de longe, então procurem eles lá. Vou por um gordinho, meio careca, com uma câmera. Aí você fala oi pra câmera. É isso aí. Você aparece bom. Então vamos agora à nossa leitura de e-mails, né? Oh, yeah. Então, o primeiro e-mail aqui começando é o e-mail do Matheus Morozaki. Olá, galera do PXP. Não. Meu nome é Matheus. Pessoal. Caralho. O cara me atrapalha só por causa disso. Ele escreveu pessoal. Pica, viu, caralho. Olá, pessoal do PXP. Meu nome é Matheus de Carvalho, a.k.a. Tryanout. 16 anos, São Paulo. É realmente impressionante essa casa decimal de podcast número 40, onde a maior piada nem foi o podcast O Guia dos Mochileiros da Galáxia, e sim os dois podcasts da obra de Mark Millar. Bem, sempre que me lembro de Kick-Ass, me vem à cabeça uma história minha. A história em questão ocorreu há cerca de 4 anos atrás, quando fui assistir o filme Sangue Negro. É um filme extremamente inteligente sobre petróleo, ganância e religião, que eu, nos meus 12 anos de idade, não dava a mínima. O que me chama a atenção era o título do filme em inglês, There Will Be Blood. Esse é o título mais genial da história da humanidade. Vai pensava eu, simples e direto, vai ter sangue. True, se isso não é a melhor jogada de marketing que existe, eu não sei o que é. Imagine a minha reação ao acabar o filme, que era consideravelmente longo, tendo 165 minutos de duração, e perceber que não houve sangue algum. Para uma criança de 12 anos, isso era o fim. Fiquei dias e dias imaginando como aprovar um título tão enganador como aqueles. Depois fiquei pensando como o filme, de fato, poderia ter tido muito sangue, e fiz minha própria versão, infinitamente mais sangrenta. Creio que Mark Millar teve uma experiência similar antes de criar Kick-Ass, pois chega a ser absurda a necessidade que a história sente chamar a atenção através da violência e má conduta. Mas claro, eu como adolescente padrão gosto muito e acho-a bem divertida. O que eu tomo como defeito em Entre a Foice e o Martelo, aqui eu acho que é o que serve a história do Mark Millar, sua mente extremamente adolescente. O autor conseguiu simplesmente fazer a história que todo adolescente quer, tendo personagens legais, muita violência, um linguajar extremamente agressivo e uma história simples. Só li a primeira história por questões monetárias, mas pretendo ler a segunda assim que possível. De preferência após o filme. Ótimo podcast, pessoal. Ansioso pelo próximo. Bem, eu quero comentar algumas coisas desse e-mail do Matheus Murasaki, a.k.a. Tryonaut. Primeiro, cara, sério, a gente sabe que você é o Tryonaut. Você pode ficar se apresentando já. Tipo, eu sei que é sua apresentação padrão, mas se você quiser mudar alguma coisa, assim, da apresentação Eu acho legal quando a galera manda todos os dados pessoais. Não precisa mandar emprego e tal, mas manda idade, de onde é. Eu fiquei possesso, eu fiquei sabendo que o pessoal do D-Wave já recebeu o currículo no e-mail deles. A gente não quer receber o currículo, velho. Currículo? É. Caraca. Porra, enfim. Por que, mano, que você tá querendo contratar alguém de novo? De novo? Já contratei alguém aqui no projeto. Mas você não tinha contratado 2 escravos pra trabalhar contigo? Não, mas aquelas crianças chinesas que editam o podcast pra mim não contam. E aquelas que programam pra você enquanto você fica, não, aí são fica fazendo qualquer coisa no serviço. Escraviária, né? Enfim. Então, se vocês quiserem deixar um padrão, pode deixar, mas saiba que a gente conhece quem é as pessoas, sabe? Eu acho legal, eu acho maneiro a iniciativa dele. E, cara, eu só queria te dizer uma coisa. Você tá ligado que você tá andando no limiar da lei, né? No limiar não, a contra-lei. Só porque o cara é menor de 18 anos. Porque você tem 16 anos e você comprou uma HQ... Kick-Ass, que é para maiores de 18. Punk da tá? Polícia, ninguém então, liga pra ó, isso, ninguém vê. Veja bem, veja bem o que você está fazendo consigo mesmo, viu, senhor Tarnot? Então, fica o aviso. Bom, mas de qualquer forma, mesmo você não podendo, compre o... Mesmo você o não segundo poder, HQ mesmo. De... Enfim, de Kick-Ass 2 City Girl, né? É. E eu acho bem interessante. Aproveita agora que tá saindo e já mata isso de vez. Fique sem dinheiro, mas fique feliz. Bem, próximo e-mail aqui a gente tem a, eu não sei se A ou O. É, então. Temos, então, temos o ser Inner Light. Ouvinte. Ouvinte. Bem que pode ser A ouvinte, né? Temos o ser Inner Light, por favor, ser, pessoa. Por favor, mande seu sexo. Mande seu sexo quando o seu nick ou nome é assexuado. Tá? Sabemos que temos uma maioria esmagadora de pessoas do sexo masculino solteiras na staff, mas nenhum deles vão te atacar, então pode mandar o sexo, quem quiser. Enfim, não. Ou ao menos dê a entender qual é o seu sexo. Enfim, porque é bom a gente colocar uma preposição, né, do seu sexo. Correto, a Inner Light ou Inner Light, então, enfim. O e-mail dele e dela é Estados Unidos Mortal Kombat 56. Pensando nisso, eu vou chutar que o próximo cast é sobre Retalia, Axis Power. O motivo é simples, eu tô a fim de chutar Retalia. Strike out! Primeiro. Não, primeiro já foi eliminado já isso aí. Strike one, strike two, strike three, strike out já. Enfim. Mas olha, não é Retalia e, cara, nem sei se um dia a gente vai fazer um kit de Retalia. Legal a gente citar que ninguém acertou o chute da semana, né? Uhul! Mas também esse chute de... A dica, cara, não foi minha! E nem minha. A dica que sempre me... Eu tenho agora... Eu vou entrar no meu modo revolta, que nem o primeiro, meu primeiro CE. Eu sempre dou dicas mais trabalhosas, mais enigmáticas, e ninguém aceita porque é difícil. Porque acham difícil e tal. E dessa vez que eu dei uma dica fácil, ninguém aceitou também. Ah, vai se ferrar, cara. Não dou mais dica nessa merda, não. Bem, o e-mail que eu li foi muito pequeno, então eu vou ler o próximo, que é do Osvaldo. Ó, esse nome é característico de... masculino, entendeu? Um nome característico masculino. Pelo menos a gente então, espera, né, a gente, cara? Se a gente espera. Olha, se você, Osvaldo, é uma mulher, desculpa, tá? Então, foi mal. Mas, então, Osvaldo, ao menos a gente consegue entender que é masculino, a gente coloca a proposição O, tá? Exato. Então, pelo menos eu não conheço nenhum Osvaldo feminino. Então, vou ler o e-mail do Osvaldo. Cadê o podcast sobre League of Legends? Olha que eu tô começando a jogar e não sei se vai ter. É, mas... Bem, gostei muito do Cast 45 e tenho que dizer que o próximo episódio é finalmente o podcast One Piece. Como assim? Out. Tá, vamos lá. De novo. Estados Unidos, para mencionar que iam falar de algum tema cujo título é em inglês. One Piece. Mortal Kombat, acho que essa foi uma dica dupla, porque ela pode representar tanto os combates mortais que acontecem no anime, quanto caraca, uma referência a algum personagem específico que contenha um nome comum, Smoker. Ó, ele acertou a ideia da dica, só errou o personagem. Exato, aí foi exatamente. E 56, finalmente a dica que deixou tudo na cara. O número 56 é um trocadilho que pode ser entendido apenas na fonética japonesa. Olha, isso daí, a partir de agora, eu acho que vou deixar com o Panda, que ele entende mais disso daí. Então, ele falou aqui, o número 56 é um trocadilho que pode ser entendido apenas na fonética japonesa. 5 igual a Go e 6 igual a Mu, ou Mutsu, né? Colocando juntos você terá Gomu aqui, segundo a dica dele. Ele também, ele entendeu ele entendeu a dica do 56. Ele entendeu também a dica do 56. só que ele só errou a forma de contagem. Porque o Go realmente é Go. Só que o 6 você pode entender tanto como Mu ou Mutsu, como Uro ou Roku. Então, na verdade, o 5 e o 6, 56, é um trocadilho de Goro. Não Gobu. De Shigeno Goro, não Gomu. Mas Gomu senão, também senão tá teria, certo. Teria mais sentido o Imu, porque o 5 na versão do 6 aqui, ele é o Itsu, né? É tudo questão de fonética japonesa aqui, dos números. Aqui. Mas ele pegou a essência, ele só errou na hora de chutar. E ele colocou que vale mencionar que o Luffy usa umas camisas com esse número às vezes. Se você pegar até na parte ali do de quando ele tá em, no passado, naquele flashback com ele, o Sabo e o Ace, ele usa uma camiseta 56 e em Galela também ele usa umas camisas com o número 56. Enfim, cara, seria da hora um Questioner Piece, mas não é agora. Enfim. E não colocaram o Mug nos e-mails justamente para ele não ficar histérico e todo mundo perceber o tema. Brilhante, shut up and give my points. Não. Não. Sério, olha, realmente eu acho que não, quando for um cast de One Piece, eu não posso estar na leitura de e-mail. Isso é fato. Mas assim, cara, ele foi muito bem no chute dele, apesar de ter errado todas as dicas. A essência, pelo menos, ele pegou. No caso Mortal Kombat aí, ele pegou só o personagem errado, né? Não era o Smoker, era o Goro. E o 56 também. Só pegou a pronúncia errada do número 6. Mas enfim. Strikeout você também, né? Vamos para o próximo e-mail agora do Rafael Taira. Pelo que andei pesquisando, acho que o cast será sobre videogame ou algo relacionado à indústria de videogame. Mortal Kombat é um famoso jogo. Oh. 1956, provavelmente o ano que se criou o primeiro videogame. Hã? Será que foi isso? Será? Eu não faço ideia e tô com preguiça de procurar no... Ou ele pesquisou muito mal. Enfim, Estados Unidos, o país onde começou o videogame e também é o local onde teve grandes quebras da indústria. Cara, você chutou muito... Mas sabe aquele arremesso do Goro que ele começa errando, que ele ainda tá sem ritmo, ele arremessa lá na grade, em vez de arremessar pro catcher? Foi mais ou menos isso, cara. Então, Tara, eu acho que você errou muito feio, cara. Mas enfim, strikeout também, three out change. Vai pro próximo. É mesmo. Pode crer. Bem, próximo e-mail, então. Cesar Campos. Alô, alô, galeria do Projeto X. Então, preguiça de falar os motivos que eu acho que possa ser o próximo cast e acho muito pouco provável que seja isso. Enfim, minha opinião é que o cast sobre o presidente Barack Obama. Fim. Caraca, temos um campeão! Temos um campeão! Esse olha, conseguiu! Eu sei que a gente faz podcasts, às vezes, muito randômico, temas muito inusitados. Mas olha, esse seria um cast muitíssimo inusitado. Cesar Campo ganhou o troféu joinha de chute mais improvável da história do Projeto X Podcast, eu acredito eu. Improvável, olha, eu digo pelas dicas, não que a gente não... A gente até pode fazer, quem sabe um dia, hein, Mood? Um cast sobre Obama, quem sabe um dia. Mas enfim. Não duvide de nada. Ele continua aqui. Agora o cast, fiquei muito feliz de ouvir um cast sobre Kick-Ass. Gostei muito do filme e a primeira série de quadrinhos. Planejo arranjar as edições do Kick-Ass 2 e ver o um novo filme, que parece que vai ser no mínimo muito bom. Tem uma história engraçada com Kick-Ass, porque conheci por um acaso em uma locadora onde eu procurava alguns filmes para ver com minha ex. Nossa. Começou bem. Ela sugeriu ver esse filme porque uma amiga tinha sugerido. Nossa. Pela capa do filme, pelas descrições, parecia um filme de comédia forçada aos moldes de super-herói ou filme. Nossa. Então alugamos o filme e quando começou tudo indicava que seria um filme de humor, como qualquer outro, pá, tudo bem, belezinha. Até chegar a parte aonde entra a Hit Girl e corta alguns caras. Minha ex, não gostando muito de filmes sangrentos, já ficou meio incomodada. Enquanto eu apreciava cada vez mais. O limite dela chegou quando assistimos parte do micro-ondas gigante, onde ela levantou e falou: não vou ver esse filme porcaria nenhuma. Se você quiser ver, continua sozinho, sozinha no seu canto aí. Quando quiser me ver, estarei no quarto. Logo fiz a atitude mais sensata que podia naquele momento. Continuei mesmo. Realmente a mais sensata. Não para continuar o relacionamento, mas para o seu prazer próprio, né? É por isso que eu acho que agora tudo faz sentido. Pensando esse. Agora, talvez não teria sido a coisa mais sensata a se fazer. Mas enfim, valeu a pena. Sabe aquele meme? Daquele sim, cara valeu... rindo na tarjeta. Pelo menos valeu a pena. Valeu a pena, valeu. E ao menos não teve que dormir no sofá. Ó, tá ótimo. Enfim, gostei muito de Kick-Ass e estou aguardando firmemente o próximo filme e esse espero ver nos cinemas. Agora vamos à parte que mais gosto. Sugestão da semana. Dessa vez quero sugerir um jogo que talvez alguns da staff... Meu, essa pera tá me fazendo rotar muito, enfim. Já conheço, chamado Portal, incluso 1 e 2. O jogo é um action puzzle, em várias questões bem inovador e contendo uma história ao mesmo tempo simples e bem profunda. Cara, só fala uma coisa, que ele é cheio de humor negro, né? Forma as possíveis ligações com o jogo Half-Life. Para os que não jogaram, recomendo jogar, de preferência em sua ordem correta, primeiro um, depois o dois. Juro que é difícil de se arrepender de comprar. Enfim, por hoje é isso, pessoal. Um beijo às garotas e uma perda de mão respeitável aos rapazes e até o próximo cast. Então, Tizer Campos, eu não sei se você escutou nosso podcast número 29, Games que nos marcaram, onde eu, aqui o Panda, diz que vai tatuar um... Se um dia fizer uma tatuagem, vai ser o... A tatuagem com o símbolo da Valve. Mas assim, concordo plenamente contigo. O Portal realmente vale muito a pena. Assim, quem comprar... Primeiro que ele é um jogo pra que qualquer um pode jogar, né? Ele não tem segredo mesmo. E como você já disse, é um action puzzle, né? Então eu acho que ele acaba agradando muito mais gente, assim, né? Eu acho que muita gente da staff já jogou Portal 1 e 2, mas é um, realmente é um jogo muito bom, cara. É um dos meus jogos favoritos, o meu jogo favorito da atualidade, assim. Concordo plenamente contigo, cara. Vale muito a pena comprar. E quem sabe um dia a gente não faz um podcast sobre Portal. E fora os e-mails, né? A gente tem alguns comentários a ser lido. Vamos ler dessa vez um comentário que teve no Facebook. Então vamos agora ao comentário da Sakura Yuki, né? Pra mim, Yoshiro Togashi é um ótimo mangaka por causa dos seus bons traços. Mesmo sendo um preguiçoso, mas nunca li suas obras. Mas já assisti o anime de Yu Hakusho e Hunter x Hunter, que teve uma ótima dublagem, sem dúvidas. Mas não assisti completo ainda e também não lembro por que eu parei de assistir. Mas também tenho uma longa lista de anime para ver nestas séries. Mas prometo acabar de assistir depois e talvez depois eu possa até ler o mangá. Pra mim, sem dúvidas, a Clamp é a melhor produtora de animes e mangás. Claro, eu amo muito de coração. Sem falar que a obra de maior pausa de todo o Japão é o mangá de X, 1999, que está com mais de 10 anos de pausa e até hoje não teve um real final. Mas eu acredito que algum dia ele será finalizado. Tchau e até mais. Eu discordo que eu acho que esse não é o mangá que dá mais tempo hiato, não. Será? Sim, porque eu tenho fé que Slandank vai ter um final. Ah, porra. Então... Pra mim, Slantec tá hiato. Mas enfim, eu ainda acho que o X é o maior, tipo, sei lá, é a carta na manga delas pra finalizar tudo que a galera não gosta, que fica assim, sem final, tipo o Tokyo Babylon, que tem o final em X. É um negócio assim, tipo, quando elas estiverem muito ruim, tá ligado? Tipo, não, mesmo nesse o Cabeça Vai Gostar, nesse multiverso que a Clamp cria, às vezes alguma coisa pode ficar sem final e ser finalizada em X, aí dando prosseguimento. Ou pode ser que elas estejam pensando, eu tenho a teoria de que elas estão pensando, esse ato pode até ser proposital, e que a história das obras que elas criaram depois de X possa ter uma influência na continuação de X. Mas vamos ver, né? Você sabe como é que é a mangaka. Bem, só lembrando aqui, abraços a quem comentou pelo Projeto X nos podcasts. Tryonaut, Eduardo Maciel, que agora tá aceito lá no grupo do Projeto X Podcast. E o Grande Tyra também. Depois de uma semana. Bom, um abraço pra galera aí. E agora vamos finalizar agora aqui com as dicas do próximo podcast, né, mano? Não, pra começo de conversa, primeiro, as dicas desse podcast. Ah, vamos explicar. Tem que falar, vamos explicar. A gente explicou meio por cima, então vamos explicar direitinho as dicas que a gente deu no podcast passado, né? As dicas foram Estados Unidos, Mortal Kombat e 56, né? Então, Estados Unidos, porque é beisebol e lá tem a Major League. Exato. Então... Fala que é o berço do beisebol, né? Mortal Kombat... Porque a gente tem o Goro. Isso, aquele personagem bombado de quatro braços. Né? Não é o Smoker. Não é Smoker. E 56 eu já expliquei, né? Uma que na quarta temporada, quando o Goro tá jogando no Bats, ele usa a camisa 56. E ele até brinca falando, pô, legal, meu número é 56, é o meu nome, né? Que é o trocadilho que a gente falou, de Go, Hiro. Mas ninguém teve a magia. Exato. O 56, mesmo se dica pra japonês, não. É mais pra quem viu o anime também, né, cara? Mas enfim. Então agora a gente vai para as dicas do próximo podcast da semana que vem. Bem, as dicas do próximo podcast serão verde, nariz e trem. É isso aí, verde, nariz e trem. Eu não faço ideia do que é. Não, na verdade eu faço, mas eu não faço ideia da relação. Então já fica mais uma dica aí. E é isso aí, galera. E com um passe de mágica a gente volta na semana que vem. É isso aí. Abraço, galera. Não, o cara morre no final, cara. É. Então, vamos logo começar com o podcast assim. O cara morre no final, tá? Na verdade, é no começo. Começou. Já não, começou mas... a zona de spoiler, vocês podem parar não. Por aqui. Isso. Agora, Mug, você volta lá e você corta aquela parte que alguém fala que o pai dele morre, porque senão não vai adiantar de porra nenhuma essa dica que você tá dando aqui agora. Não, eu ia cortar aquilo ia deixar em erro. Pera, o pai dele morre? Olha só. Mais um erro. Só um off-topic antes de começar, eu nunca vi no Major ninguém fazer isso. Foi. O que foi? Caralho! Ah, cara, eu vi esses vídeos, cara. Essas meninas são muito gostosas. Tem três meninas. Eu vou mandar pra vocês aqui, peraí. Cara, eu tenho um vídeo completo. Puta que pariu, essas coreanas são muito gostosinhas. Que isso? Eu só tava falando do lance. Velho, olha a bundinha da entrada ali. Porra, cara, eu mando o lance e a galera já parte pra putaria. No nível da... Na minha vida, eu já decidi. Eu tenho que casar com uma japonesa, uma coreana e uma francesa. Eu tenho que comer as três e eu tenho que casar com as três. Quase tem que três. Ser extremamente bonitas. E então a francesa, ela tem que ser loira. Senão ela apanha. Tem que casar com as três e morar nos países árabes, né? Oh, mas ela mandou pra fora, velho. Que nada, mano. E daí? Olha a bunda. Que Ah, esse cachorro vai ter bastante erro, velho. Ah, eu quero que todo mundo aqui que tá no cast, se terça-feira, ou melhor, que é São Paulo, terça-feira não for fazer nada, o campo vai estar livre se vocês quiserem jogar. Putz, é uma boa. Vai se fuder. Porque terça-feira é feriado e... Eu vou colocar isso no terça é feriado e... Isso é bullying. E não vai ter treino, mas ele falou que o campo vai estar liberado. E material? Só não vai poder ter equipamento. Hã? Mas se alguém tiver então, o problema mais é maior é material. Só tenho bola. Eu acho que não rola jogar só com bola. Eu tenho duas luvas e um taco e bola. Duas bolas. Só. Você tem um taco e duas bolas. E duas luvas. Meu Deus.